Tenho cabelo duro, mas não tenho miolo mole. Sou afro-brasileiro, pô, é mulata minha pró. Eu tenho cabelo duro, mas não tenho miolo mole. Sou afro-brasileiro, pô, é mulata minha pró. Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha voz. É desaforo eu não incluo, comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Sushi com chuchu misturo, se bebe com ravioli. Chope claro ou escuro, empada com rocambole. Tudo que é falso conjuro, seja pra que eu love story. Quanto a ter por seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Eu sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Eu sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. É com ervas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me xangou, me socorre. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a é mulata.